sorriso vindo tudo bem. Parece que tá tudo bem. Vamos lá, acorde, vamos ver. Pegue tudo que você tem. O mundo é nosso, baby. Me dê a sua mão, então vem. Saímos várias vezes, não foi um simples dia. Jovens das ruas, irmão de sintonia. Pense que não tivesse mais loucura. Bebida, fogueira, besteiras, histórias contadas. Garrafas jogadas, pensões de Cuba. Se trope é foda, mano. Nas viradas da noite zoando. Na calçada bem louco sambando. Pouco pra mente, sim, desocupando a mente, sim. Drogas, às vezes caem bem, um estouro na cabeça vem. Inimigos do sistema, encontramos a paz, o além. Poucos tem pra contar, pra somar, pra chapar, pra jogar. Nossos versos no caderno, nossos focos de artifício. Sua risada, em meio ao sacrifício. Vamos lá, acorde, vamos viver. Pegue tudo que você tem. A vida vai e vem, nós tá vindo. Acorde bem, vem que eu já tô indo. O sol já nasceu, amanheceu. Dia tá aí pra nós. Vamos zoar, fazer o que há. Passar pra morder um lanche. É várias bolachas, fechei com negra. Achar o selo, som de fudigante. E nesse beat dançante, batendo no alto-falante. Descendo a avenida, vira na esquina de um jeito bem emocionante. Acorda pra vida que o tempo não para, então viva a cada instante. O Monza 90, nós tá 60, curtindo o rolê com a gangue. Viva bem, acorde depressa, janelas se abrem e portas se fecham. A cada minuto que existe em você, traga esperança, faça acontecer. Viaje o mundo, conheça lugares, frequente hotéis, camarins, alguns bares. Wake up everybody, wake up everybody.